distração. 8 horas no país, tele notícias desses Brasis, o mundo inteiro em confusão, fome, greve, guerra sem encenação. Aru, titituação. Aru, explicação. Yes.